Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada num material bem peculiar, né? Um artigo e uma matéria de revista que falam de um jeito diferente de aprender inglês. Isso mesmo. Eles mencionam um curso específico, o curso de inglês Pai Miguel das Almas. Exato. A nossa ideia aqui é tentar entender como essas fontes, bom, como elas conectam o estudo de uma língua com crescimento espiritual, expansão da consciência. Uhum. A premissa deles é forte. Ver o inglês como uma chave poderosa, né, para abrir portais de crescimento, expansão espiritual e até serviço humanitário. Ok, vamos tentar desempacotar isso um pouco. Vamos lá. O que é fascinante aqui, logo de cara, é essa proposta de ver o inglês como algo muito além de uma habilidade prática, né? Sim. O material coloca quase como uma ferramenta para a evolução espiritual mesmo. E o interessante é como os textos tentam costurar, assim, visões do espiritismo, do universalismo e da Umbanda para justificar essa abordagem. É uma mistura bem particular, né, de tradições diferentes em torno de aprender uma língua. Exatamente. É uma costura bem específica. E falando nessa costura, um ponto que eles trazem é a visão espírita, né, mencionada nas fontes. Sim. Aquela ideia do conhecimento como um investimento pro espírito, tipo um patrimônio que a gente leva conosco além da morte física. Quer dizer, o saber como um recurso eterno. Pois é, não é só pro agora, seria algo que permanece com o espírito. E aí, complementando isso, tem a perspectiva universalista que eles descrevem. Ah, sim. Ali o foco é mais na conexão. O inglês é apresentado como uma espécie de ponte entre povos, sabe? Uma ponte, como assim? A ideia é que dominar o idioma abriria portas para acessar saberes de tudo quanto é canto do planeta. Filosofias, tradições espirituais diferentes, palestras, meditações. Coisas que, nessa visão deles, ajudariam a promover uma unificação maior, uma expansão da consciência global. Entendi. Essa ideia de acesso a mais conhecimento faz sentido. Eles dão exemplos concretos, tipo, que tipo de conteúdo seria esse? Olha, eles mencionam, por exemplo, acesso a palestras de mestres espirituais internacionais, cursos sobre filosofias orientais que talvez só estejam em inglês, ou meditações guiadas específicas. Certo. Basicamente, conteúdos que poderiam, né, ampliar a visão de mundo e a espiritualidade de quem aprende, sempre segundo a perspectiva que está ali nas fontes. Entendi. Agora, a conexão com a Umbanda. Essa parece ser bem central na proposta, né? Com certeza. As almas. Isso. E ele é descrito como quem representa a força da transformação pelo saber. Alguém que ajudaria nesse equilíbrio, né, entre o material e o espiritual no aprendizado. Exato. E a revista vai até um pouco mais fundo nessa questão da influência espiritual. Pai Miguel das Almas, nos textos, está ligado à justiça, a um aprendizado que transforma. Certo. Mas não é só ele. Mencionam outros guias que dariam um suporte energético. Digamos assim. Como Zé Pilintra. Zé Pilintra. No aprendizado de inglês. Pois é. Que na cosmologia da Umbanda é ligado à astúcia, à alegria, né? Aqui, segundo as fontes, ele traria confiança, leveza e até uma malandragem sábia. Malandragem sábia, para aprender em inglês. Aqui é onde fica realmente interessante. Pretos velhos. Ah, sim. Geralmente associados à paciência, à sabedoria. Isso. Atuariam na serenidade, na limpeza de bloqueios emocionais, tipo medo de errar, sabe? E ainda os caboclos, ligados à força, à determinação na Umbanda. Para trazer foco, força de vontade, imagino. Exatamente, para trazer determinação. Então, o objetivo dessa rede de apoio espiritual, como eles descrevem, seria justamente ajudar a superar aquelas barreiras comuns, né? Medo, insegurança, distração. Faz sentido dentro da lógica que eles estão construindo ali. E as fontes também falam da relação entre a linguagem em si e a consciência, né? Sim, tocam nesse ponto. Mencionam a linguagem como um espelho da alma e até como vibração. Exato. Essa ideia de vibração talvez sugira, na visão deles, que as palavras carregam uma energia ou refletem nosso estado interior. Então, dominar um outro idioma, como o inglês, não seria só ampliar o pensamento. Seria também permitir sintonizar com outros conteúdos transformadores, cursos, terapias, filmes... Que poderiam mudar a percepção de vida, segundo eles. Isso. Que poderiam alterar a percepção do estudante. E tudo isso, pelo que entendi, está amarrado a um propósito maior, né? O lema parece ser aprender para poder servir. Usar o idioma como ferramenta para algo mais. Precisamente. A expressão-chave que usam é preparar-se para servir melhor. O inglês, nessa ótica toda, vira uma ferramenta de cura, empoderamento e transformação espiritual. Forte isso. É. Falam até numa educação espiritualizada, com o objetivo de formar, olha só, almas conscientes de seu papel no mundo, resgatando o que eles chamam de dimensão sagrada do ato de ensinar e aprender. Então, aprender vira quase um exercício de empatia, de conexão. Exato. Um exercício de conexão com o outro, com um propósito maior. Mas essa ideia de servir é bem central, então. Só uma dúvida. Os textos mencionam como equilibrar essa missão mais espiritual com as metas práticas. Tipo, aprender inglês para conseguir um emprego, para viajar. Olha, os materiais focam bastante na dimensão espiritual, sabe? Nesse propósito maior. A aplicação prática, como um emprego ou viagem, parece ser vista mais como uma consequência natural disso. Ou talvez um meio para realizar essa missão de serviço. Entendi. Mas a ênfase principal recai mesmo no desenvolvimento interior, na preparação para contribuir de forma mais ampla. Pelo menos é o que a abordagem dele sugere. Certo. Então, para a gente amarrar a ideia central que essas fontes trazem, aprender inglês nesse contexto que eles descrevem não é só ganhar uma habilidade. Não mesmo. É apresentado como uma jornada espiritual, quase uma missão de alma, né? Que seria guiada por crenças e entidades específicas, principalmente da Umbanda, mas com um toque de outras linhas. Exato. E o chamado final nos textos é bem direto. Não é só para aprender uma língua, mas para despertar a sua voz, sua missão e sua luz. Então, o que tudo isso significa, né? É bem denso. Sem dúvida. É uma visão bem particular. E essa conexão tão explícita entre aprender um idioma e ter essa orientação de guias espirituais de específicos, como está descrito aqui, é algo que chama a atenção. Sim. Isso até levanta uma questão interessante, né? Algo para a gente pensar. Como será que a crença numa assistência espiritual, assim, nesses moldes que as fontes apresentam, poderia impactar a motivação e a capacidade de superar desafios no aprendizado de forma mais ampla, talvez até fora desse contexto específico? Fica aí uma reflexão interessante, né? O quanto a crença influencia no processo.